andrecedesmoral.com.br. Hoje a domingueira é dia de ir pro barilhão. Cola na gaiola pra descer com o rabetão. Vou colar lá na gaiola pra ver se o rabetão. Vou colar lá na gaiola pra ver se o rabetão. Mece o rabetão, mece o rabetão no chão. Mece o rabetão, mece o rabetão no chão, chão, chão. Vai ser catucada, catucada, catucada. Então joga a raba, senta sua safada. Vai ser catucada, catucada, catucada. Meu parceiro Tavares, girou. Domingueira é dia de ir pro barilhão. Cola na gaiola pra descer com o rabetão. Vou colar lá na gaiola pra vestir o rabetão. Vou colar lá na gaiola pra vestir o rabetão. Mece o rabetão, mece o rabetão no chão. Mece o rabetão, mece o rabetão no chão, chão. Vai ser catucada, catucada, catucada. Então joga a raba, senta sua safada. Vai ser catucada, catucada, catucada. André Cedês, o moral de Bicoara.